paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Se eu errei, te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Se eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. A onda agora é Prime. A produção perfeita pra você que gosta de ouvir a melhor. DJ Joel Produções e a equipe PDK, tocando só sucesso pra você dançar. Billy Brasil. Oh, um sorriso alegrou meu dia, minha inspiração pura poesia. Teus lábios soam melodia, tão bom. Mas sozinho não dá mais. Ardo meu respirar. Se é sonho, não me acorda. Chama, vem me beijar. Vem me beijar, vem me tocar. dia, minha inspiração pura poesia. Teus lábios soam melodia, tão bom. Mas sozinho não dá mais. Arto meu respirar. Se é sonho, não me acorda. Jamais. Vem me beijar. Vem me tocar. Animal espetacular, na sua versão 3D. A mina tá na minha, olha que eu vou meter na fita. Joel Produções, produzindo os melhores CDs do Pará. Oh, oh, oh, DJ Juninho é quem comanda esse show. Oh, oh, oh, Wesley Nandinho é pegada, meu amor. Oh, oh, DJ Juninho é quem comanda esse show. Luxuosa Hot Boy Brai, tocando todos os ritmos com a mesma pressão. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando vi sua voz, respirei. O rei do eletrofluxo no Brasil. Tá mais bravo que as minas de TPM. Fica de mijeregão, fica de mijeregão. Se tu for educada, quem faz tu com as amiguinhas.

aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, sempre fomos bons amantes. Pra comandar o animal, Elias. Léo Digital. O Inigualável. DJ Josias. Alô, Belly. Mas é uma noite que você vai sozinha. Quero curtir com outro amor. Com a guia de Barcarena, dá volta por cima. Luxuosa Hot Boy Prime. Toma escobite pra ela, Santorinha, ela quer mais. Toma escobite pra ela, DJ, ela quer mais. Toma escobite pra ela, Guilherme 3, ela quer mais. Toma escobite pra ela, o menor é sagaz. Toma escobite pra ela, vai boca, vai doidar. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, vai. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Dá escobite pra ela, vai. Santorinha, foi você que fez isso? Yes. Cadê a humildade, viado? Lançamento é uma humilhação. Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina. Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina. Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina. Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina. Rebolando até o chão, sente o grave da equipe. Tá de canudinho na boca, viajando nas colbites. Vai no chão, faz o seguinte, vai no chão, faz o seguinte. Bota o canudinho na boca, viajando nas colbites. Toma escobite pra ela, Santorinha, ela quer mais. Toma escobite pra ela, DJ, ela quer mais. Toma escobite pra ela, Guilherme 3, ela quer mais. Toma escobite pra ela, o menor é sagaz. Toma escobite pra ela. Léo Digital. Pegar meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro. Eu não tô nada bem, eu vi minha ex beijando tudo dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperei, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei um corre por você, mais uma vez o meu coração deu PT. E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava e agora fala. Que droga de amor esse que sentia. Ontem eu era amor da sua vida e eu não sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Dinho absoluto, dinho absoluto, fazendo você dançar. Pegar meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro.